Libere perdão. Não passe um ano, não vira mais um mês, mais uma semana com esse negócio agarrado lá. Não, não, eu nem. Isso, olha, isso na verdade nem me afeta mais. Mentira. Se tem alguém, se tem um assunto, uma questão, vai lá e libera de uma vez para você renovar a tua alma. Porque quem não renova não consegue esperar. Quem não espera, come cru. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Tem gente que não consegue descansar nem renovar porque confia demais em tudo dessa terra e não confia no Senhor. Nós precisamos de mudanças constantes, nós precisamos de renovação do corpo, da alma, do espírito, nós precisamos ser renovados pelo Senhor para conseguirmos prosseguir. Em Efésios 4:20 nós lemos assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Deus ensina que precisamos nos renovar. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão, correrão, andarão e alcançarão o que o Senhor tem preparado. Temos que renovar as nossas forças. E aí eu estava estudando e descobri uma brincadeirazinha. Qualaf, quac, quac. Que coisa engraçada. Qualaf, quac, quac. Diga aí para o seu irmão. Qualaf, quac, quac. É o nome da mensagem. Qualaf, quac, quac. Qualaf, diga de novo aí, irmão. Qualaf, quac, quac. Diga de novo para o irmão, ó. Qualaf, quac, quac. Qualaf, quac, quac, irmão. Primeira palavra, qualaf, é esperar em hebraico. Quac, quac, é renovar em hebraico. Qualaf, quac, quac. Eu preciso aprender a esperar no Senhor. Qualaf. E eu preciso aprender a me renovar no Senhor. Quac, quac. Minha irmã, qualaf, quac, quac. Amém. Amém. Qualaf, quac, quac, irmão. Pode dizer para o outro aí. Qualaf, quac, quac. Vamos ficar de pé, irmãos. Nós ganhamos um presente semana passada, que foi passar 3 dias lá em Tiradentes. Tiradentes já é a terra da minha segunda mãe, minha sogra Consuelo, mãe da Daniela. E nós nunca tínhamos ido lá. E não tinha quase ninguém na cidade. Tudo um descanso geral. Ficamos hospedados num lugar que é uma montanha maravilhosa, de um verde, que só de entrar naquela cidade já descansou meu coração, minha mente. Pudemos desfrutar de muitas coisas boas do Senhor. Qualaf, quac, quac. Aquele silêncio, aquela tranquilidade, aquela coisa gostosa. Irmão, eu e você podemos desfrutar de Deus de muitas circunstâncias de renovação. Mas Deus só renova aqueles que esperam nele. Se eu e você sairmos correndo para conseguir o que a gente acha que vai conseguir, não tem descanso, não tem renovação, é fast food, vai comer uma comidinha sem vergonha de ruim, vai comer um McDonald'szinho bem ruim, enquanto tinha um manjar preparado pelo Senhor para comermos. Espera pelo Senhor. Confia nele, e o mais, tudo ele fará. Qualaf, quac, quac. Qualaf, quac, quac. Diga ao Senhor: eu quero renovar minhas forças físicas, Senhor. eu quero separar um tempo. Eu não posso ir lá em Tiradentes, porque eu não tenho como viajar. Eu não tenho um carro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Eu estou no meio do trabalho. Senhor, me dá momentos no meu dia de descanso físico. Numa praça, lá no shopping, lá num restaurantezinho, numa lanchonete. Senhor, me dá condições de visitar alguém, de ir num familiar, num amigo, numa amiga. Senhor, de ter descanso físico no meu dia a dia. Na semana, Senhor, eu estou desesperado porque eu preciso terminar isso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso fazer aquilo, eu preciso pagar aquilo, então eu vou trabalhar. Não, Senhor, eu vou seguir o teu modelo. Qualaf, quack, quack. Eu vou descansar. E Deus vai te dando descanso físico. Define diante do Senhor: Senhor, eu vou descansar minha alma, eu vou parar para contar os meus dias, para me alegrar com tantas coisas boas que o Senhor já me deu, eu vou parar de correr desenfreadamente para buscar, para alcançar algo, e eu vou gastar um tempo para cuidar e me aprofundar daquilo que eu já tenho, naquilo que eu já tenho. Em nome do Senhor, fecha os teus olhos e ore a Ele. E por último, Senhor, eu quero me renovar espiritualmente todos os dias, entrando nos teus átrios com hinos de louvor, pelas tuas portas com ações de graça, te adorando. E se alguém disser que isso é coisa de rico, eu vou dizer: eu sou rico. Isso é coisa de príncipe, eu sou príncipe de Deus. Isso é coisa de granfino, eu sou granfino. Eu sou filho do rei. Eu quero gastar um tempo descansando meu corpo, minha mente. Eu quero desfrutar de coisas boas que Deus já me deu. Eu quero parar de correr atrás, de querer só o que eu não tenho. Eu quero descansar minha alma e eu quero renovar o meu espírito, adorando ao Senhor, gastando tempo na presença do Senhor, renovando meu ser diante do Senhor. Eu quero me renovar. Eu quero orar com você, irmão, que talvez pense exatamente isso. Que não tem condições de descansar fisicamente. Não, eu não tenho dinheiro, não, eu não tenho condições, não, eu não posso, isso não é para mim, eu me constranjo, eu não tenho coragem. Venha aqui para o altar do Senhor e venha dizer: Senhor, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero desfrutar de descanso. Tem rugas que estão aqui e não eram para estar. Tem cansaço que está aqui e não era para estar. Senhor, tem noites sem dormir que estão aqui e não era para estar. Senhor, porque eu não estou sabendo disciplinar meu corpo, meu organismo com descanso correto, nem com alimentação correta. Então sai do seu lugar e vem dizer isso aqui ao Senhor no altar. Eu estou tomando posse hoje, Senhor, do teu Espírito ministrando, me ensinando, me despertando para momentos que eu vou desfrutar de descanso e renovação no meu físico. Venha para frente e vai dizer isso ao Senhor. Senhor, o Senhor vai abrir as portas necessárias, o Senhor vai abrir as possibilidades que eu necessito, o Senhor vai me dar os recursos, mas eu vou aprender a me descansar, a descansar o meu corpo. Eu vou aprender a dizer não para algumas pessoas. Eu vou aprender a dizer não para o patrão. Não, Senhor, sinto muito. Agora é o meu tempo de descanso. Eu vou descansar. Eu vou aprender a dizer não para o piso da casa, para a poltrona da casa, para a cozinha da casa. Eu vou aprender a dizer não para mim mesmo e dizer sim para a necessidade que eu tenho, e o Senhor sabe dela, de renovar as minhas forças. Talvez haja algum assunto da alma, irmão. Talvez você precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu tenho que liberar perdão para alguém. Eu preciso me desagarrar de um assunto, de uma questão, de um problema. Eu preciso, Senhor, porque eu estou cansado, minha alma está cansada e eu não consigo renovar minhas forças porque eu estou amarrado a pesos lá de trás. Saia do teu lugar e venha à frente. Venha dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero renovar minha alma na tua presença. Talvez você não tenha tido nesses últimos dias muito tempo de adoração na presença do Senhor, sozinho em algum lugar, ou até mesmo com a igreja, com outros irmãos, adorando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo e renovando as forças espirituais no altar do Senhor. Saia do teu lugar e diga: Senhor, eu vou renovar minhas forças. Porque quem espera no Senhor renova as suas forças. Eu quero mais de ti, eu quero me fortalecer em ti, Senhor. Oh, Jesus. Então sai do seu lugar também, irmão. Qualquer que seja o teu motivo, saia do seu lugar e diga: Senhor, eu quero renovar minhas forças. Eu não saía para renovar minhas forças por causa da preocupação. Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Quem vai cuidar? Quem vai olhar? Quem vai fazer? Senhor, eu estou confiando no Senhor. Porque o Senhor sabe que eu preciso renovar minhas forças. Junte-se ao teu irmão, dê a mão a ele. Não fique sozinho, não fique solto. E nós vamos orar cantando esta música. Renova-me, Senhor. Renova-me.